Jadson. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver. No máximo. Avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir, é.

mesa de um bar, carente demais de atenção, com os olhos cheios de lágrimas, garganta seca igual meu coração. Respirei, disse ei, desce uma dose de amor e uma garrafa de carinho, por favor. Aí o garçom veio se desculpar, falando que amor e carinho não tem no freeze do bar. Se não tem amor e carinho, desce cerveja e vinho, desce o amarelinho, desce champanhe e baldinho, que amor tá ruim de encontrar. Se não tem amor e carinho, desce cerveja e vinho, desce o amarelinho, desce champanhe e baldinho. E aí, DJ Jadson? Detona o que o povo gosta de ouvir. Se você tá largada, em pleno feriado, sozinha, abandonada, cadê seu namorado? Ele tá vacilando, não te dar atenção, te deixa de bobeira e vai pra curtição. Fica comigo, vem que eu cuido de você. Fica comigo, vem não vai se arrepender. Fica comigo, vem que hoje eu tô fácil. Quer ver como se ama? Pega aqui no gordinho. Com aquele por mim, com aquele por mim. Eu sou carinhoso e só faço gostosinho. Com aquele por mim, com aquele por mim. Sou bonito, tô na mona e só faço gostosinho. Com aquele por mim, bora sassá. Eu sou carinhoso, viu? Olha aqui, com aquele por mim, com aquele por mim. Sou bonito, tô na mona. É avião. Olha a pegada do Rica Mina Batera. Eu vi que seu me sofrer andar de pesa. Se você tá largada, em pleno feriado, sozinha, abandonada, cadê seu namorado? Ele tá vacilando, não te dá atenção, te deixa de bobeira e vai pra curtição. Fica comigo, vem que eu cuido de você. Fica comigo, vem não vai se arrepender. Fica comigo, vem que hoje eu tô fácil. Marcão da Vaira, vem taradinho. Olha que toca ele por mim, toca ele por mim. Eu sou carinhoso e só faço gostosinho. Toca ele por mim, toca ele por mim. Eu sou bonito, tô na moda e só faço gostosinho. Toca ele por mim, toca ele por mim. Eu sou carinhoso, arte digital. Toca ele por mim, toca ele por mim. Eu sou bonito, tô na moda e só faço gostosinho. Natan CD, ele grava direitinho, é gostosinho também. Aí, DJ Jadson, aperte o play, meu DJ. Baby.

DJ Jadson, produzindo os melhores CDs. Obrigado, meu Deus.